送完就 行。谢 谢。那是 什么在路外？公路在路外，这里是大金桥，方向盘在最前面，你快走了，抱歉。 谢谢。 Gol 605, decolos 34, chame o controle no 208, bom voo. 208, obrigado. Controle Salvador, bom dia, gol 605. Controle Salvador, Costa Aérea 1437. Controle, bom dia, gol 1605. 05, contato radar, subiu até o 360, será da El. 360 da El. Xerene 211, chame Recife, frequência 251, alterne 133, decimal 25, bom dia. Recife 251, alterna 3325, Xerene 211, boa. Você é 1437, Salvador. Suspeita, prossiga. Ok, acione identificação, você é 1437. Identificando 437. Serano 437, contato radar, 61 milhas nordeste de Salvador, está sob vigilância, foi na proa de Bonfim, para a chegada Bonfim, reporte descida. Contato radar para descida, vai na proa de Bonfim, no 437. Bom dia, Altan, 3859, no ponto espera pronto. 3859, após a rolagem do Web, ali no 3. Sim, Matheus, após a rolagem do Web, ali, mantém 190, tá, 3859. É, nós voltamos de aeronave, estamos agora na remota, confirmei a possibilidade de copiar o nível 360 para Brasília. Confirmando, o senhor já copiou. Afirmativo, então mantém a mesma autorização. Afirmativo, mantém a mesma autorização. Poderia só confirmar para a gente, por gentileza? Sim, claro, é Brasília 380, Upper Zulu 17. Decola 1-0, curva direita, Arbor, Elefa. Controle 120, decimal 8, transponder 5027. Estou copiado 380, via Upper Zulu 17. Decola 1-0, direita, Arbor, Elefa, 5027. Transponder 1-208, o controle está 3304. Obrigado. Xenéria 312, chame o centro Recife, frequência 12685, alterne 125, decimal 45, Xenéria 312. 285, 2545. Controle Salvador, 522, onda trip, cruzou 150 no momento, autorizado voar DCT Vitória Conquista? Negativo, está autorizado agora a conquista, o trip 522 onda. Autorizado a conquista, 522 onda. Gol 92, desça para 2000 pés, autorizado LS, reporte no localizador estabilizado. Descendo para 2000, atualizado X-Ray. Aí, reporta estabilizado, 982. 758 no 1, decola 37, chame controle no 208, bom voo. 208, informa, lá no meio da pista, ali do lado, um pouco do lado esquerdo do eixo, tinha uma grande quantidade de aves ali no chão. As aves estavam mortas? Não, estavam vivas. Acho que elas voaram. Não sei depois se tinha alguma morta ali. Sim, obrigada pela informação. É o Leda, Leda Bridge. E o controle 1208, e o transponder 5051, rocha 63 no nono. Funcionamento correto, chama o pushback de funcionamento. Tá pronto. Salvador, bom dia, objeto 5811, passando 2500 no perfil da Dael. Objeto 5811, contato radar, tudo mantém o nível 360, mantém a saída da Dael. Perfil da Dael está para 360, objeto 5811. Bom dia, 3859, contato radar, subiu, mantém o nível 380, mantém a saída da EL. Mantém a saída da EL, flash está nível 380, 3859. 5221, chama o centro Recife, frequência 128.8, alterne 126.0. 2880-5221, tempo bom dia. Bom dia. Bom dia. Você olha no 437, desça para 4 mil pés, ajuste 1018. Desça para 4 mil pés, 437. atualizado e voltaremos. Então, 3, 4, 5. Bom dia, controle de Salvador, procedemos 359, enche da informação Alanda. Bom dia, procedemos 359, acione identificação. Procedemos 359, identificado. Bom, 359, contato radar, 63 milhas, nordeste de Salvador, estátua vigilante. Foi na Pro de Bonf e reporte da terceira. Proa de Boff, recuperar na descida. Oito dois, complete LS, chame a torre, número 862, é bom pulo. 862, obrigado. Autorizado, capteira 10, vento 130 graus, 9 não. Livre pouso 10, Salvador, mais grande terra. Chama Centro Recife, frequência 251, no Alter 133, decimal 25. 1978, 4 horas e 20, alterna Brasília. Qual que é o alternado? Brasília. É, Brasília, ciente, táxi autorizado via Pátio Índia e Alfa. Ponto de espera, chame torre 186. Pátio Índia e Alfa, ponto de espera 1862. Bom dia, para seguir via Alfa, reporte Anta Juliette. Alfa vai reportar antes da Eco? Foi do nono, está na escuta do controle? Controle, meu, fazendo 359, metade de descida. 0 no 359, desça e mantenha 4 mil pés, 1018, 1018, ajuste. Desce e mantém 4 mil, ajuste 1018. Você no 437 após desce e cumpre o perfil da chegada, descendo para 2 mil pés, 1018, ajuste. 360 na Tael Leda Brit, Alfa Zulu 105053 e o controle 208, decolando da 10. Stan 3733. Correto, entra pushback e estouramento. Vamos lá. Stan 330, corrigindo. Gol 1982, ingresso Juliette, porta 1. Juliette, porta 1, 1982. Corre. Salvador, TAM 3487, ponto de espera, pista 10, pronto. Dia Tiago Romeu Fox, possível. 3487, bom dia, autorizado alinhar e decolar, pista no 0, vento 090 graus, 8 nós, saltinho no 0, no 8, 1018. Livre decolagem, alinhamento e decolagem na pista 10, o TAM 3487. Siga. Altano Gate 8, Finger 8. A aero não apareceu e está muito perigosa a entrada do Finger 8. Mas tudo bem, obrigado. Se puder passar, agradeço. Poderia repetir, por favor? A aero não apareceu para enxugar o Finger. Está muito molhado e está bastante perigoso. Afirmativo, vou tentar informar aqui para eles de novo. Ok. Isso já foi feito dia 4 e agora eu vou passar com vocês. Salvador, Força Aérea 2733. Acionar por conta, Força Aérea 2733. 2733, autorizado Recife 090 via Golf 677. Subida é a Conde, curva à esquerda após a decolagem, acionando o código 0260, o controle 1208. Autorizado Recife 090 pela Golf 677, saída da Conde, decola a primeira curva à esquerda, 0260. É o transponder, o controle 1208, está pronto para partir, então, Força Aérea 2733. 2733, cotejamento está correto, me confirme o PLD, por favor. Acol 06 a bordo, 2733. Afirmativo, chame para táxi. Sato, 33. Tá, 3487, decolada 53, controle em 1, 2, 0, decimal 8, boa teste. 208, boa. Salvador, 3487, passando 2000 metros. São 3487, contato radar, submanter o nível de voo 340. Oi, Daelda, presente. Tierra, posição Daelda, 3487, subirão 340. Quebec. Oscar Lima Quebec, poderia confirmar o nível para ele? 140. 140. Sim, eu te aguardo. Sim, Oscar Lima Quebec. Lima Quebec, pronto, cópia. Firmo, Oscar Lima Quebec. Autorizado plano para Ilhéus, 140, via Golf 677, subida coral, curva direita, cabeceira 10, corrigindo, 0263 é o código, 1208 é o controle. Este Oscar Lima Quebec, de Salvador para Ilhéus, saída coral, nível 140, solicita a decolada 17, o transponder é 0263. Oscar Lima Quebec, o senhor está no pátio 3? Sim, não era estar, ia facilitar. Ah, tá ok, tá no pátio 5, vai decolar da 17. Me confirma o teu B, por favor. 02 a bordo. 02, afirmativo. Acionamento táxi de decolagem, agora 14186. Sim, 186. Acionado para o táxi, força aérea 2733. 2733, está autorizado o táxi até o hotel. Chame no hotel, vai decolar a partir do hotel ou vai da cabeceira? Vai pra cabeceira. Tá ok, chama no hotel pro cruzamento. Chamarei no hotel para o cruzamento. 2733. Solo, o gol 1983 para copiar autorização Guarulhos 360. 1983, aguarde copiar Guarulhos. Ciente, tu poderia nos adiantar na saída? Dael Leda Bridge. Grato. Também estabilizado. Após bom, autorizado a descida para 2000 pés, prosseguindo na chegada bom, reportará estabilizada no localizador 359. Salvador, força aérea no 437. Aero 437, 7 pode usar o com campo baixado ou travado. Pista no zero molhada, sem chuva na vertical. Alto, livre táxi, chama para ligar, se vista 17. Checado, continua aproximação, pode visual com campo, o Força Aérea 437. Visual com campo, 437. Bom dia, o trip 5595. De visual com campo, confirma. Visual com campo, 437. Pouso autorizado, pista no zero, uma olhada, sem chuva na vertical, vento 70 com 8. Nível pouso, 437. Esquerda, via pista, reporte lá de ponta, Oscar Lima, Quebec. Urgan 3, 733, pushback, acionamento portão 8. 733, é posto fundo pronto para o táxi. Motor a táxi, Urgan 3, 733. Golo 923, corrigindo, Golo 983, pronto para cópia. Foi para 1983? Afirmativo, pronto, cópia. Cópia. 1983, Salvador Guarulhos, autorizado nível 360, decolada 10, primeira curva direita. Deixou a saída da El, Leda, após Leda, voa direto posição Bridge, onde intercepta a rota Upazulu 16. 5072 é o transponder, o controle ano 20-8, voo 983. Autorizado 360 para Guarulhos, decola da 10, curva direita, da Euleda, intercepta Bridge, Upazulu 16, 5072 nosso transponder, controle de saída 120.8, gol 983. Protegimento correto, reporte quando pronto, estacionamento e pushback. Vai chamar pronto, obrigado. Solo Salvador, bom dia, trip 5595. Decolagem autorizado, pista 17, 80 graus, meia dúzia nossa. Informação em curso é a Quebec, aguarde cópia. Ciente, o senhor poderia checar pra gente, por favor, a nossa saída prevista? Afirmativo, é a saída da El e corrija a informação em curso, agora é a Oscar. Ciente, está ciente da Oscar, a saída é da El, o 35595. O senhor é BC33, na escuta? BC33. Já completou o acionamento ou ainda vai acionar? Estamos puxando aqui. Realizando pushback, tá 3733. Não, negativo, é o Força Aérea, 2733, que foi modulado. Você era 2733 na escuta? 2733 na escuta, tá batendo posição visual com o cara. Afirmativo, na hotel chama a torre, 1086. Hotel chama a torre, 1086, 2733. 08,